Portal do Arrocha. Sei que você tá procurando uma casa. Comprou a geladeira, na TV já deu entrada. Com outra vai casar. Será que tá feliz?